359, torre 186. 186, reverso 59. Torre Salvador, Santo Levante 59. 359, boa tarde, continua aproximação, guarda pista livre, o altímetro 1011, informa o Airbus da Avianca, iniciando decolagem de cabeceira 10. Boa tarde, aguardando, Santo Levante 59. Tá para o táxi, o TAM 3561, com 167 a bordo, 4 horas, alterna confirma. Pátio principal, Índia e Alfa, com temperatura 1186, ajuste no 0111, tem um bom voo e boa tarde, o TAM 3561. No 0111, 186, tem uma boa tarde. Nove, livre pouso, piso está 10, vento 120 graus com 109, checa o trem. Achar travado, autorizado pouso, pista 10, tá entre 259. Oceania 6203, aos 43 decola, 120.8 é o controle. 08, obrigado, boa tarde. Controle, Salvador, muito boa tarde, Oceania 6203, decola, se escuta. Oceania 6203, contato radar, sobe para o 360, vigilância. Poderia voar a Leda da presente, senhor? Gente, vou em Leda. Pode voar a Leda ou 6203? Romeu Lima, Delta Lima, Salvador? Salvador, muito boa tarde, Oceania 6305. Salvador 3547, ciente da UIS. DIP 5487, identifique, chegada AMAN, desça ao 050. AMAN ao 050, DIP 5487. Via Ampezulu 21, até Baden, Papa Alfa, Bravo Eco Mike, após direto Kubli, Kilo, Uniforme, Bravo Lima Índia, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, após a decolagem, curva à direita na subida Arbor, após Arbor, prossegue direto Elefa, após Elefa, só confirmando, vai voar direto Sebede, Sierra Eco, Bravo, Delta, Índia, Sebede, e em Sebede intercepta Pezulo 21 e prossegue conforme plano de voo. Achando o transponder 5517, controle 120, décima 8. Solo direito 121, décima 9. 3219, obrigado. Depois seguimos Baden, Kugli, a rota, conforme rota. Depois decolada 10, curva direita, Arbor, Elefa, Sebed, depois Zulu 21. 5517, 1208, controle. Correto, achando a minha 315, é portão 05, chame pronto, pushback. Chama lá. Alô, controle na escuta? Como recebe Delta Lima, controle? O vento no 20 graus com 09 nós, tem livre decolagem, pista no 0, TAM 3561. Livre decolagem, TAM 6 do helicóptero, TAM 3561. Controle recebe Delta Lima agora? Lima, Delta Lima, controle, prossiga. Delta Lima está na região de Interlagos, ainda em município de Jauá. Gente. Pés Morro de São Paulo está autorizado, dá um 7 direita, corredor Axé, após Caixa Pregos, Aciona transponder 0153, controle 120.8, torre 118.6. .8, controle que Romeu Oscar, confirme pessoas a bordo, 45. A 208.6, então, acionamento táxi de colagem, ajuste no 011.1011, tem um bom voo e boa tarde. Kilo Romeu Oscar, pátio 5, reposte quando pronto para o táxi. Tan 3561 aos 47120, décima 8, bom voo. 208, bom dia. Salvador, o Tan 3561. Tan 3561, contato radar, saber para o 380, serviço de vigilância. Contato radar 380-3561, obrigado. Salvador, boa tarde, jogou 1648. Segundo 1648, boa tarde, tráfego avistado, o altímetro no 011, já embaixo travada? Afirmativo. Tem livre pouso, pista no 0, vento no 40 graus com 08 nós. Fogou no 8, cogindo no 648. Vento livre pouso, 648. Salvador, eu sou 3561, quando possível voa Elefa. É 213, chame centro Recife, em 1251, alternado no 3325. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. É mais, trip 5487, sua velocidade? Atendo 230. Ajuste para 200 nós, a número 2 na aproximação. 200, confirme o número da aproximação para o trip 5487. Número 2. Número 2, ciente. Voo 648, solo agora 51, direita 121.9 solo, ao livrar, bem-vindo. Obrigado, 29, eu posso livrar no 648. Salvador, está passando o Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, mantém as condições visuais, reporte Paripe. Passando a Paripe, Vitorinha Juliette. A 3154, desça para 2000 pés, autorizada a final no zero. Salvador, o Índia November Alpha iniciando descida para 1.000 pés. Gente, Índia November Alpha. Tá 3154, desça para 2.000 pés, autorizada a final no zero. 3.5487, desça para 3.000 pés. Para 3.000 pés, 3.5487. Estimativa, ajuste no 012, trip 5487. No 012, sim. Todo jogo já tem. Quase desceu até 2.000 pés, já está avisado o pneu. Principalmente mantenha 4.000 pés, o Joker 20. Acho que 4.000. Estimativo 06 a bordo, reporta no ponto de espera, taxi papá. Confirme. Se a pista é porte pronta na cabeceira, Kilo Romeo Oscar. 3154. Complete final, chame torre no 86. Chamando torre agora, 183-3154. 186. Opa, 3154. Tá, um minuto de bom, para pelo jogo que é 20. Gente, está em vigilância radar. Sala Salvador Azul 4065, ciente da Whisky, autorização Campinas, MV 360. Ausente da Rota forte, prossegue na vertical de Estrada do Coco, mantendo sobrevoo pela Estrada do Coco. Quantas milhas vai se aproximar do aeródromo Lima Delta Lima? Negativo, Delta Lima continua fazendo o voo de foto, vai permanecer na vertical da rodovia Estrada do Coco. Gente, você não está autorizado a aproximar a menos de 5 milhas do aeródromo Delta Lima. Ok, menos de 5 milhas do aeródromo Delta Lima não vai aproximar não. Gente. Trip 5487, desce a 2.000 pés, autorizado a final. 3154, final. Poderia fazer um check no equipamento, ok? Por gentileza. Copia o TAN 3154. Seria o TAN 3154 na final? Charlie, X-Ray para 10, trip 5487. TAN 3561 no centro Recife, 1288, alterno 260. 288-260. Então 3154. Vida Post 3154. Delta Lima, escuta? O senhor já está a 4 milhas do aeródromo. Ok, Delta Lima vai afastar do aeródromo então. Trip 5487, final torre 186. 186, Trip 5487. Dois, aguarde só um minuto. Torre Salvador, Trip 5487, estabilizado no localizer da 190. 5487, tráfego avistado, conto na aproximação, 1011 no altímetro, reporte passando o marcador externo baixado e travado. 1011, reportará externo baixado e travado, 5487. Já por campo, Vitorinha Juliette. Tem Juliette, final, torre 186. A torre 186, Juliette. Salvador, boa tarde, é o Papatango, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, reporte curto final, pista no 7011 ao altímetro, para cheque o vento 1,40 graus com 09 nós. Juliette. Passar na curta, final, Vitorinha Juliette, no 7. Kilo Romeo Oscar tem livre decolagem em pista no 7, atendendo a estreia turbulência do Airbus da TAM, que toca agora o solo da 10. O vento é 130 com 09, Kilo Romeo Oscar. Q20 autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Passou externo baixado e travado, trip 5487. Trip 5487, tráfego avistado, informa um Highlander decolou da pista auxiliar 17, vai manter ali no litoral à sua direita, não interfere. À sua esquerda temos um outro tráfego, é um Papa Alpha 32, também não vai interferir, vai pousar na pista auxiliar após o seu pouso. O vento 130 graus com 09 nós, sem livre pouso, pista no 0, trip 5487. Sente, trip 5487, livre pouso na 10. Kilo Romeo Oscar 58, transfere 120.8, bom voo. 208, obrigado, Romeu. O Victorinho da Julieta avisou com a TR da trip na final da 10. Afirmo, se adequando com o número 2, o Victorinho da Julieta. Muito grato. Acessou para 2.500 pés na Prode Morro de São Paulo, senhor? Autorizado direto Morro 2.500, quilo Romeu. Autorizado 2.500 na Prode Morro, Romeu. Jogo Q20, autorizado a final no 0. Nome a rota do plano de voo. Decolada 10 com curva direita na subida da El. Após Leda, após direto grid. Bravo Romeo Índia Delta Eco. Onde intercepta após o eixo da aerovia Pesolu no 6 e prossegue conforme rota. Aciona 5536, controle 120, decima 8. 60, decolada 10, curva direita da El, Leda Bridge. A Perzulu no meio, BHZ, Trive, 5536 Transplanter, 208 ao controle, Azul 40, Messi. Então 8, tá pronto, pushback, Azul 40, Messi 5. 5 minutos, Azul 40, Messi 5. Juliette, chama quando pronto. Vitor Juliette, copia. Sul ou Norte, afastar quantas milhas? Gente, Veracruz, sobrevoo de Gianni, estão autorizados no meu pé, decolada 17 direita, corredor axé, após caixa pregos, aciona padrão 0151, controle 120, decimal 8, torre 118, 612, Alfa Vitor Juliette. Oh, o Delta Lima abandonou o vertical da Estrada do Coco, vai ingressar novamente na Rota Forte, direção município de Jauá. Vai, Tocco Vitor Gilete, 02 a bordo, parte 4, chama a torre 1186, acionamento táxi de decolagem, ajuste no 011-1011. Bom voo e boa tarde. Puxa, né, 6315, tá livre agora, chame táxi. Tá livre, pushback, 6315. No solo de Salvador, 01 no direito, 121 no 19. Gente, livre à direita, solo 119-5487. Tá 3154, tá aguardando um balizador aqui na posição 09. 09? Afirmativo. Tá chegando, pessoal, vou informar aqui pra ele. 35487, boa tarde, Alfa, Fox, Kilo, parte 3, posição prevista do parte 303. Gente, Alfa, Kilo, pátio 3, posição prevista 03, boa. Q20, BIP checado, altímetro 1011, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Q20. Já chegou o balizador? Chegou, tá 3154, graças. Tá, boa tarde. Senta, acesso na frequência livre, até a próxima, Dilip. Opa, Victor Juliet, reporte quando pronto para o táxi. Dio Q20, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento 130 graus com 09 nós. 20, livre pouso. Após, cara. Sente. Mantenha no meu pé, Índia November Alpha, reporte na rotatória. Ou no meu pé, na pura da rotatória, Índia November Alpha. Deixa no 011, então eu vou e boa tarde, o chinamento 315. Destaque 18, ponto 0. Delta Lima, tá visual coronal de asa fixa, próxima a Jauá. Juliette, reporte no ponto de espera, taxiway Oscar, 1011 no altímetro. Joker 20 tem livre pouso, 130 com 08. 20 livre pouso. Joker 20 no solo 07, autorizado backtrack, reporte liberando para o pátio militar. O azul 4065 pronto para chover questionamento, ponte 8. Livre 4065 da azul, chame táxi. Passa o táxi 4065. Transforma do táxi. Sente acesso na frequência livre de Joker 20. Olá Salvador, boa tarde, é o Gol no 649, presidente da UISC. Já. Ah, assim pode ser. 240, Léo, está autorizado, Gol no 649, via... Correção, rota direta, vai decolar 10 com curva direita na subida da El, após Voa Leda, após direto Ilhéus. Aciona 5547, controle 120, décima 8. Ok, autorizado 240 para Eliel, direto, decola da 10, posta direita da El, Leda e após Eliel. 5547 transponder, 280, controle Gono 649. 1208, controle Gono 649, chame pronto, pushback. Ok, 208, chama pushback, Gono 649. Táxi azul 4065, 112 a bordo, 438, altera Ribeirão. Taxi principal, Índia e Alfa, ponte espera torre 1186, ajuste no 011, então bom voo e batalha azul 4065. Confirme via Alfa para o ponte espera, quando pronto, 1186. Afirmativo, então bom voo e batalha azul 4065. Obrigado. Alfa, ponte espera 1186. Alfa Vídeo Juliette, alinha e mantém. Reporte quando pronto para decolagem.